Olá. Como é que Deus, que é absolutamente perfeito, justo e santo, pode absolver pecadores e, mais do que isso, declarar esses pecadores como pessoas inocentes, pessoas justas? É somente a graça de Deus que explica isso, é somente a graça de Deus que pode resolver essa questão. E a graça de Deus, ela opera justificando o pecador. Toda a questão da justificação, ela envolve, ela é muito abrangente, ela envolve a teologia, aqui em Gálatas, que é a carta que a gente está estudando, Romanos, que é uma carta, que nós, já estudamos juntos aqui também, e toda a questão se concentra aí. Paulo, ele defende vigorosamente a graça de Deus como um princípio elementar, fundamental e indissolúvel dentro do evangelho que ele e os demais apóstolos propuseram, o evangelho puro, autêntico, genuíno, o evangelho original. Ele defende que ele não é um pseudo-apóstolo, ou um apóstolo inferior, ou um apóstolo de segunda categoria, ou sequer alguém que não tem nenhuma autoridade na igreja. Ele é obrigado a defender a sua posição, a sua autoridade. Ele fala ali para os Gálatas, né, no início da carta. Ele, além de expor a questão que está envolvida ali, a mentira a que eles estão sendo expostos, ou seja, o legalismo judaizante, o legalismo que procurava impor o judaísmo aos gentios. E ao fazer isso, ele também transmite o seu histórico. Ele procura narrar ali o seu histórico, o histórico da sua conversão, a sua introdução ali dentro do grupo dos discípulos, como é que ele foi inserido ali, como é que ele passou a conviver, se ele era alguém tido como inferior, se ele era tido como igual. Tudo isso Paulo demonstra. E na última passagem nós vimos que ele, além de não submeter ao seu evangelho algum tipo de correção, ninguém dos demais apóstolos procurou corrigir Paulo. Afinal, ele era alguém que vinha Não vinha do grupo original, tem toda aquela questão, como a gente já viu, mas ele mostrou que ele não foi corrigido. Pelo contrário, ele disse: olha, o que eu estou pregando é isso aqui, vocês sabem, e minha vida é essa, meu testemunho é esse, e o que está acontecendo por meio do meu ministério é isso, isso, isso. E na última passagem, a gente viu que, inclusive, ele mostrou a sua autoridade, não só por querer mostrar autoridade, não é? Não se trata disso. Mas ele mostrou aonde que justamente ele demonstrou que ele era um apóstolo correto ao repreender Pedro. Repreendeu Pedro na sua hipocrisia ali, fazendo com que as pessoas fossem confundidas na sua atitude, né? Ele se comportando ali de modo dissimulado, porque afinal ele estava comendo com os gentios, e quando chegou o pessoal lá, que tinha uma posição diferente, ele fingiu, né? Fingiu que não estava com os gentios, passou a não comer mais com eles, e Paulo denunciou isso como algo gravíssimo, algo que não podia ser tolerado, porque ele estava induzindo as pessoas ao erro, concordando com aqueles que pregavam o erro, e aqueles que estavam caminhando corretamente. Eu ia ficar pensando: bom, para onde a gente vai agora? Em que rumo que nós vamos, né? O próprio Barnabé se deixou envolver por isso, e outros judeus se deixaram envolver, e tudo isso deixou Paulo contrariado. Ele repreendeu isso, como a gente viu. O fato é que Paulo, ele vai continuar aqui falando um pouco mais das suas palavras, né? Ele não vai tanto narrar o que aconteceu, mas as palavras que ele usou. Hoje a gente vai apenas citar um ponto muito específico, porque a gente precisa fazer vamos dizer assim, uma espécie de pausa, e ao invés da gente trazer aqui o discurso inteiro, que afinal não é tanta coisa assim, Não é um trecho tão longo, mas é mais para a gente pontuar mesmo aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, o fato de que somente a fé em Cristo justifica o homem perante Deus. É isso que a gente vai ver ali no capítulo 2 de Gálatas, onde a gente está, né? Na nossa leitura. Nós vamos ler hoje os versículos 15 e 16 do capítulo 2 de Gálatas. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, Paulo mostra aqui o contraste, né, entre os dois tipos de justiça. Eu acho que isso é importante a gente verificar hoje, esse contraste. Existem dois tipos de justiça. A gente pode verificar isso facilmente. Eu li uma frase esses dias que achei muito interessante. Ele é de um pastor chamado Josemar Bessa. Pelo menos ele colocou como frase dele. Então, se tiver alguma outra autoria, eu não pesquisei, não sei, mas acredito que seja dele. E ele disse mais ou menos o seguinte, né? Não copiei a frase literalmente, mas o sentido da frase é muito interessante. O que ele disse foi o seguinte: que Satanás, ele não precisa se ocupar em fazer os homens serem maus. É muito mais eficiente da parte dele ele convencer os homens de que eles são bons, né? Isso é muito interessante, porque na verdade os homens já são. A Bíblia nos mostra que o ser humano não é bom, ele é pecador. E não é a sua bondade, não é o seu esforço, não é a sua capacidade que vai fazê-lo ser aceito por Deus de modo algum. E não há hipótese alguma sobre isso. Então a gente pode perceber que no mundo existe claramente essa divisão entre a justiça própria e a justiça de Cristo. Ou nós optamos pela nossa justiça própria, ou nós optamos pela justiça de Cristo. Quando nós optamos pela justiça própria, nós vamos nos defrontar perante Deus com aquilo que somos, com aquilo que temos, e jamais vamos ser justificados. Com a justiça de Cristo, ao contrário, nós assumimos que não somos capazes, assumimos que Jesus Cristo, sim, é o justo e o justificador, como a gente aprende lá em Romanos, e com isso somos declarados justos por Deus. Esse é o conceito de justificação, esse é o conceito muito importante. Aliás, eu quero aqui chamar a atenção de vocês para o material de Romanos, que tem, inclusive, está lá disponível no canal do YouTube. Quem não tem o link, me peça que eu envio. Eu acho que eu até já postei no grupo aqui, não sei, até talvez mais do que uma vez, mas se você eventualmente perdeu ou não tem contato, ali está toda a série de Romanos. É claro, ela está andando ainda, eu não gravei tudo ainda, estou mais ou menos na metade, né, da carta, mas essa parte central toda da justificação está ali e é muito importante. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Bom, a justiça própria, é claro que ela tem um status aí enganador. Veja, Paulo coloca aqui, ele começa colocando a questão de forma irônica. Ele diz: nós judeus de nascimento, que não somos gentios pecadores, né? Até a NVI ela coloca aspas aí para dar essa conotação, para a gente perceber o tom irônico. Paulo faz isso muitas vezes e você não pode nem acusar Paulo. Paulo está errado em fazer isso. Jesus foi irônico muitas vezes, mas Paulo ele muitas vezes faz isso, né? Ele costuma usar a ironia para reforçar um ponto, para reforçar uma verdade. Por quê? Porque os judeus realmente eles viam dessa forma. Eles achavam que pertencer à comunidade judaica já os tornava melhores do que as outras pessoas em todos os sentidos. Eles confundiam, e muitos ainda confundem, os privilégios de ser judeu. Existem os privilégios, existem algumas questões ali importantes em relação aos judeus da parte de Deus. Existem promessas, inclusive, que ainda estão para ser cumpridas, mas isso não os torna, desculpa a palavra aqui, né, intrinsecamente, né, quer dizer, não os torna essencialmente melhores do que os gentios que eles, principalmente lá no primeiro século, de nem tanto, né, só os judeus ortodoxos têm uma postura mais distante aí dos outros povos, das outras comunidades, mas ali no primeiro século havia uma barreira muito grande, né? E Paulo esclarece isso nas suas cartas e diz: olha, Jesus Cristo ele derrubou essa barreira, derrubou esse muro, né? Judeu e gentil sentam juntos ali, congregam, comungam da mesma fé, partilham da mesma verdade, dos mesmos valores. Enfim, é algo tremendamente enganador. E o que Pedro fez ali, quando ele está, esse discurso, ele está falando para Pedro, né? A continuação daquilo que ele disse ali para Pedro, né? Olha, Pedro, ele começou dizendo, né? Isso a gente viu na última passagem, né? Ele disse: como você, que é judeu e vive como gentio, né? Você não segue mais toda aquela série de restrições, de detalhezinhos do dia a dia. Como é que você vive como um gentio? Quer agora fazer com que os gentios vivam como judeus? Claro, ele agora, até há pouco ali, ele estava comendo tranquilamente, tendo comunhão com os gentios, e agora ele fingia que não tinha essa comunhão para não se complicar, mas com isso ele estragou tudo. Ele trouxe um prejuízo. Eu acredito que sim, a correção de Paulo, a que Paulo usou ali, meio que trouxe uma solução ali, né? Não há qualquer sinal, qualquer registro de que Pedro tenha discordado dele, de que isso tenha trazido discussão, confusão. Foi uma repreensão que a gente entende, né? A maioria dos comentaristas, dos intérpretes, entende que o assunto morreu ali. A palavra de Paulo prevaleceu realmente porque ele estava absolutamente certo naquilo que ele estava dizendo. O fato é que os judeus, eles fracassaram em cumprir a lei durante os seus séculos e séculos de convívio com a lei. Eles deveriam ter aprendido, né, que não tinham essa capacidade, mas o que foi que eles foram inventando ao longo do tempo? Eles foram criando uma espécie de mecanismos baseados num suposto equilíbrio de uma balança, vamos dizer assim, né? Você tem a balança ali da justiça, né? Onde você vai colocando ali algumas coisas para compensar outras coisas. Você cria uma série de preceitos, cria uma série de coisas para serem obedecidas, faça isso, não faça aquilo, vamos tomar tal coisa como verdade. E no final, o que você supostamente poderia obter era uma falsa sensação de justificação, de que você estava ok diante de Deus e tudo mais. Mas, na realidade, o que você tinha como resultado de tudo isso, e ainda tem diante de todo e qualquer tipo de legalismo, seja ele judaizante ou não, são pessoas cansadas e sobrecarregadas, como disse Jesus. É por isso que ele disse para aquelas pessoas: vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque o pecado só vai se acumulando, A culpa continua ali, a pessoa continua injustificada diante de Deus. Por isso que Jesus disse: venham a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, parem de aprender essas bobagens que só trazem mais problemas, só acumulam mais problema. A culpa continua ali. Agora veja o que que eles estão fazendo. Eles pegam todas essas questões e querem colocar sobre os gentios e com uma adaptação, né? O que que eles faziam antes? Vamos pensar que antes do cristianismo, do evangelho estar se espalhando ali pelo mundo, o que eles faziam era criar prosélitos, né? Prosélito é alguém que se convertia ao judaísmo, ou pelo menos passava a ser um frequentador da sinagoga, né? Alguém que adotava ali o judaísmo na sua vida e tudo mais. Essas pessoas eventualmente eram batizadas, essas pessoas eram circuncidadas, elas passavam a seguir todas as questões que eram colocadas ali para que fossem aceitas, né, no convívio da comunidade judaica e etc. Muito bem. O que esses judaizantes estão fazendo é transferir agora para o evangelho a mesma coisa. Ah, tudo bem, vocês querem agora seguir o nosso Messias, né, Jesus Cristo. Ainda havia pelo menos essa aceitação da parte deles, né, de que Jesus Cristo seria o Messias e que era válido tudo aquilo, mas faltava o ingrediente, segundo eles, faltava o ingrediente da obediência a leis, a preceitos, e começando aí pela circuncisão e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem coisas parecidas, né? Dentro do próprio judaísmo, né? Esses dias eu estava lendo um fato curioso. Os judeus, por exemplo, eles têm uma série de normas em relação ao sábado, né, como você já deve ter ouvido falar, né? E muitas normas absolutamente inventadas, né, que não tem nada a ver com o preceito original de não trabalhar, de não fazer nenhuma obra ali ao sábado, de ter o sábado como um dia de descanso, né? Bem explicado aqui, tem que abrir um parênteses aqui para explicar que é um preceito judaico, ele tem o seu contexto ali, não estamos falando aqui de cristianismo nem nada, estamos falando do judaísmo, né? Pois bem, estava lendo esses dias que, entre essas muitas normas que existem, o judeu ele não pode, por exemplo, apertar o botão do elevador. Creia nisso, né? Depois você coloca lá a tua pesquisa lá. Hoje em dia é fácil pesquisar as coisas, né? E você vai verificar que em Higienópolis, é um bairro paulistano, onde você tem muitos judeus ali, alguns prédios certamente com onde você tem essa, às vezes até uma predominância mesmo de judeus, alguns prédios. Eles adotaram um sistema automático para funcionar aos sábados, em onde o elevador ele vai parando em todos os andares e tem um tempo ali para que as pessoas possam embarcar e desembarcar. Eu não sei como é que isso funciona na prática, deve ter todo um esquema, né? Mas tudo isso para quê? Para que a pessoa não cometa o absurdo de apertar o botão do elevador, porque Deus ficaria furioso com isso, né? Apertar o botão do elevador no sábado. Veja, a justiça própria é algo natural no homem. O homem faz isso por causa do pecado. Ele quer fazer algo para se justificar e ele adere às regras, ele adere a esses legalismos, essas coisas que os homens inventam. O fato é que nenhuma obra produzida pelo homem, ou seja, a justiça própria, ela é capaz de reconciliar o homem com Deus, é capaz de justificar o homem diante de Deus. Veja, o que Paulo disse ali. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. O judeu já sabia disso. Paulo vai discorrer mais sobre isso na carta aqui. Ele vai explicar que a lei, ela não foi dada de forma alguma para que o homem se esforçasse e fosse justificado por ela. Não, a lei, ela, justamente, ela mostrava para o homem a necessidade de que alguém o justificasse. A lei, ela mostra isso. E o judeu deveria ter aprendido isso. Mas, Paulo diz, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, versículo 16, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Pois bem, o que Paulo tá dizendo aqui, Pedro, você sabe como a gente foi justificado? Você sabe que não foi através da lei. Você sabe que foi na cruz. Na cruz, Jesus Cristo pagou a nossa culpa. Na cruz, Jesus Cristo removeu essa culpa. Na cruz, ele assumiu a culpa e morreu em função disso. E na cruz, ele possibilitou que a sua justiça, a justiça praticada por ele, fosse imputada a nós. Esse é outro conceito que está muito bem explicado em Romanos. Aqui em Gálatas a gente vai ver um pouquinho ainda sobre isso, mas é muito bom fazer esse paralelismo com a justificação que é apresentada em Romanos. É a ideia de imputação. Romanos é um livro bastante forense, né? Um livro de linguagem jurídica, onde a imputação de Adão é mostrada claramente, né? Como que o pecado de Adão é imputado a todos os homens, sem exceção. A única exceção, é claro, é Jesus Cristo. Mas o pecado é imputado a todos os homens se tornam culpados pela representatividade legal de Adão. Essa é uma questão muito séria, muita gente não entende isso. Muita gente desconsidera a questão do pecado original, né? A questão da consequência do pecado original. As pessoas não entendem que o ser humano ele já nasce com essa culpa, independentemente dele cometer pecados ou não, ele já tem a culpa. A culpa ela vem com seu nascimento, né? Ela vem com a sua identidade de ser humano. Se eu sou um ser humano, eu sou culpado em Adão. Bom, a gente não vai se deter aqui para reexplicar tudo isso. A gente tem mais coisas para ver ainda aí na carta. Mas o fato é que, assim como Adão imputou a sua culpa a nós, Jesus Cristo imputou a sua justiça. Você é declarado justo, você, ou seja, justificado, porque Jesus Cristo é justo e porque ele praticou a justiça em seu favor, especificamente. Por isso que a obra de Jesus Cristo é uma obra pessoal. Jesus Cristo não foi ali na cruz para salvar toda a humanidade, para imputar a sua justiça a toda a humanidade, porque se a justiça dele fosse imputada a toda a humanidade estaria salva, ninguém iria para o inferno. E a gente sabe que não é essa a realidade, não é essa a verdade. Isso é graça. A graça é você receber aquilo que você realmente não merece. É você receber aquilo pelo qual você não fez nada. Você não teve participação nisso. Você apenas crê. Você apenas deposita a tua fé na obra de Jesus, na pessoa de Cristo. É apenas e tão somente isso que produz a justificação. É a fé que faz isso. Isso serve tanto para o judeu como para o não judeu. Ambos têm que reconhecer as mesmas coisas. Porque ambos estão na mesma condição. Não tem um que está um passo à frente nesse sentido. Talvez a única suposta vantagem de uns em relação aos outros é ter um pouquinho mais de informação. Só que às vezes essa informação até atrapalha. Às vezes a pessoa tem uma visão da Bíblia, por exemplo, tão distorcida, ela já leu, releu, já ouviu tanta bobagem, que que quando ela ouve a verdade, ela pensa que está ouvindo mais uma coisa ali, baralha tudo, não entende. É só o poder de Deus, o poder do Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo é que muda essa realidade. É só o milagre de Deus trazendo a pessoa a consciência e a total submissão à obra de Jesus Cristo é que vai possibilitar isso. A justiça de Cristo, ela somente é apropriada pela fé. Aquilo que Jesus Cristo fez lá há 2000 anos atrás vai ter efeitos concretos na vida de uma pessoa a partir do momento em que ela crê. E quando ela crê, a justificação acontece. A justificação está lá disponível. E a justificação, ela está como que naquele pontinho do relógio, né, do calendário, no dia exato que Deus estipulou para que a pessoa creia. Pelo menos eu entendo assim, que esse Deus soberano, ele faz isso. Ele destinou para que a coisa acontecesse dessa forma. E quando isso acontece, quando a ampulheta chega naquele grãozinho exato de areia, em que a pessoa crê, em que Deus fala ao seu coração, aquela justificação que estava ali, ela acontece. Eu estava só esperando para se concretizar na vida da pessoa e assim ela iniciar uma nova vida, nova criatura, um novo caminhar, uma vida que é pela fé. Nós somos declarados justos no momento em que nós deixamos por completo a confiança em qualquer obra que não seja a obra da cruz, em que nós abandonamos plenamente a qualquer mérito próprio ou qualquer suposta ajuda de algum outro elemento aí, de algum cumprimento, de alguma regra ou qualquer coisa assim. Ah, é assim que a justiça de Cristo, é assim que Paulo defende o seu evangelho, é assim que ele quer instruir os Gálatas sobre aquele perigo venenoso estava atacando a igreja e que pode parecer um simples detalhe, pessoas ensinando ali umas regrinhas. É por isso que muita gente não considera seitas, né? Esse pseudo-cristianismo, né? Falso cristianismo que fica ditando regras aí para as pessoas como condição para elas serem verdadeiramente, genuinamente pessoas justificadas diante de Deus. O perigo continua, o perigo está aí. E é preciso, a gente estar bem consciente daquilo que realmente salva o ser humano. E para que o nosso evangelho seja esse, o mesmo de Paulo, e nós termos a mesma coragem, a mesma convicção que ele teve. Nós temos que repudiar todo e qualquer ensino que condicione a salvação dos homens. Parece que a gente bate nessa tecla, né? Sempre, mas veja, Paulo, ele faz isso, né? Esse é um ponto que não pode ser jamais abandonado. O homem tem que saber que sem Cristo ele está condenado. A nossa proclamação do Evangelho, seja lá como for que você fala de Jesus para as pessoas, ela tem que conter essas duas verdades: a condição do ser humano e a condição de Cristo. A total depravação do ser humano, a total suficiência de Cristo. A justificação única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade, então, a esse discurso de Paulo, essa parte do seu discurso aí, completando, aí fechando também o capítulo. Que essas verdades da Escritura, dessa passagem de hoje, possam fazer sentido na sua mente, em primeiro lugar. Deus ajude, né, que isso tenha uma lógica, apesar de mim, né, que falo aqui, que Deus, acima de qualquer voz humana, fale ao seu coração, e você seja encorajado a viver e proclamar essa fé essa fé em Jesus como única base para a justificação. Então, até a próxima mensagem e que Deus te abençoe.